pra tanto. Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço. Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta, fui caçar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa. Agora eu tô morando num hotel de rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas. Imagem chuviscada, bom brilho na antena. Quem me vê dá até pena. E ela tá lá na cama que eu paguei, fazendo um amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês. Na cama que eu paguei, fazendo um amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez por mês. Coração entende de uma vez, pra cada atual vai existir um ex. Sabor açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Será que eu mereço? Não tá alto demais esse preço. Essa troca com troco, quem tá julgando essa lei do retorno? Fazer ela de besta, fui caçar pra cabeça. Eu tinha um lar, eu tinha uma casa. Agora eu tô morando num hotel de rodoviária, assistindo novela numa TV 14 polegadas. Imagem chuviscada, bom brilho na antena. Quem me vê dá até pena. E ela tá lá, a carroça da saudade. Que eu paguei, fazendo um amor que a gente nunca fez. Na cama que eu paguei, fazendo todo dia o que comigo era uma vez. Eu acordei. Jorge Moraes e companhia. Não sei se é certo, mas a gente já deu certo. E quer toda hora tá perto, na distância exata do abraço. E como diz o ditado, só sei que somos dois seres humaninhos. Que delícia é ficar agarradinhos. O nosso beijo combinou, rapidinho já rolou. Feito flor e beija-flor, deu bem certinho. Só sei que somos dois seres humaninhos. Que delícia é ficar agarradinhos. O nosso beijo combinou, rapidinho já rolou. Feito flor e beija-flor, deu bem certinho. Do abraço, e como diz o ditado, só sei que somos dois ser humaninhos. Que delícia é ficar agarradinhos. O nosso beijo combinou, rapidinho já rolou. Feito flor e beija-flor, deu bem certinho. Só sei que somos dois ser humaninhos. Vamos aqui, é? Marajó. Banda Kine. Tá ocupando espaço do amor da vida.

esquecer. Lembro quando você dizia que me amava, prometendo que não ia me trair. Agora me vejo que sofrendo por você, por isso estou ligando pra te dizer. Não sei porquê você fez isso comigo, não faltava nada pra você. Não sei porquê ainda sinto um frio na barriga quando lembro que te vi beijar aquela rapariga. A carroça da saudade. Sabor açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem o lado bom e o lado ruim. E adivinho qual sobrou pra mim. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Sabor açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem o lado bom e o lado ruim. E adivinho qual sobrou pra mim. O falou do Marajó, a carroça bebe, da saudade. Simplesmente romântico. Mais uma vez você ficou solteira, tirou coraçãozinho de outro contato. Tem alguém batendo na porta do seu passado. Passando pra ver se você tá bem. Um oi sumida não faz mal pra ninguém. Eu não preciso mais te provar nada, que você só vai dar certo com a pessoa errada. Você não dá certo com ninguém, e eu dou errado com todo mundo. A gente só presta junto, a gente só presta junto. Você não dá certo com ninguém, eu dou errado com todo mundo. A gente só presta junto, a gente só presta junto. Você tá bem? Um oi sumida não faz mal pra ninguém. Eu não preciso mais te provar nada, que você só vai dar certo com a pessoa errada. Você não dá certo com ninguém, e eu dou errado com todo mundo. A gente só presta junto, a gente só presta junto. Carroça da saudade. E eu dou errado com todo mundo. A gente só presta junto. Demais. A gente só presta junto. Aô, seu tratorista, tô precisando desse teu serviço. Não se preocupe, não vai dar polícia. O valor que me cobrar eu pago triplo. Você pode me ajudar a acabar com meu problema. Vamos pôr a casa abaixo. É molestar. da outra casa pra essa bandida. Jogue essa casa embaixo, tratorista. Não vou deixar nada pra essa bandida, porque ela acabou com a minha vida. Não deixa nada, tratorista. O terreno é da mãe dela, eu não posso levar nada. Ela se aproveitou de mim. Búfalo do Marajó, a carroça coração, da saudade. A mais fantástica e monumental nossa, tecnologia de saudade de todos os tempos. Joga essa casa embaixo. Mergulhei no teu olhar, sem medo de me afogar. Teus beijos me fazia transbordar. Em cada noite fria, em meio à ventania, era no teu abraço que eu me aquecia. E acendeu em mim a chama que eu não via. Teu fogo me queimava no amor vivia. E quando o sol se põe, eu olho pro céu e sinto teu amor presente aqui. Você sempre viverá em mim. E yeah. DJ Marcelo. Que eu me aquecia. Nas recordações, sempre vou te encontrar. Você é a parte em mim que nunca morrerá. E acendeu em mim a chama que eu não via. Teu fogo me queimava no amor que a gente vivia. Quando o sol se põe, eu olho pro céu, sinto você e Deus me mandando aqui. Você, Búfalo do Marajó, tá de novo com essa pessoa. Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa outra vez. Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém da lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de assistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Prometa pra mim que dessa vez você vai falar não. De mulher pra mulher, supera. Se ele não te quer, supera. Como é que é? Banda Kimi. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Se não pegar ninguém na lista, liga pra você, te usa e joga fora. Para de assistir, chega de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, a sua saudade com mais alegria e descontração. Aqui, aqui, é a carroça da saudade. Aparelhagem que conquistou o povo do Pará. Lembra do primeiro dia que eu te vi, te conheci. Você estava sozinho, precisando de alguém. Mas eu te encontrei pra te completar. Ser sua metade, eu sou mulher. Obrigada por todo o amor, eu sempre vou lembrar. Foi aqui nesse mesmo lugar, no Jesus Lanches, que eu te encontrei. Oi, o dois, o melhor lanche de Belém do Pará. No Jesus Lanches, no Jesus Lanches, no Jesus Lanches. Deixa essa mulher pra lá. Traz um litro de cachaça, bote logo aí na mesa pro meu parceiro beber. Meu amigo tá sofrendo no boteco, tá doendo, ele acaba de saber. Abrace seu amigo corno, abrace seu amigo corno. Ele tá precisando de consolo. Abrace seu amigo corno, abrace seu amigo corno. Ele tá precisando de consolo, ele tá precisando de consolo. Chorar. Agora cê tá solteiro, você não foi o primeiro. Deixa essa mulher pra lá. Traz um litro de cachaça, bote logo aí na mesa pro meu parceiro beber. Meu amigo tá sofrendo no boteco, tá doendo, ele acaba de saber. A carroça da saudade. Abrace seu amigo corno. Você ser bonita, tudo bem. Mas você ser bonita e beijar bem me faz querer acrescentar você em meus planos. Vontade de sair gastando meu te amo com você. Será que você pode? Será que você vai querer? Seu papai deixa você ser só minha. Piti Maria, neném, Piti Maria. Seu papai deixa você ser só minha. Piti Maria, neném, Piti Maria. Seu papai deixa você ser só minha. Piti Maria, neném, Piti Maria. Seu papai deixa você ser só minha. Piti Maria, neném, Piti Maria. Jorge Moraes e companhia. Você ser bonita, tudo bem. Mas você

Anne Araújo. Mais alegria e descontração. Aqui, aqui, é a Carroça da Saudade. A aparelhagem que conquistou o povo do Pará. Como que depois de tudo que eu fiz por ti, você me pede um tempo? E ainda foi por telefone, mandando mensagem, cadê o sentimento? Mas anota aí o que eu vou te dizer. Quem tá sorrindo agora amanhã pode sofrer. Cabeça de gelo não é nenhuma não. Dizia que me amava, que decepção. Amava porra nenhuma. Que amor é esse que só faz chorar? Amava porra nenhuma. Eu tô sofrendo agora, mas vou superar. Amava porra nenhuma. Que amor é esse que só faz chorar? Amava porra nenhuma. Eu tô sofrendo agora, mas vou superar. Como é que é? Banda QM. Como que depois de tudo que eu fiz por ti, você me pede um tempo? E ainda foi por telefone, mandando mensagem, cadê o sentimento? Mas anota aí o que eu vou te dizer. Quem tá sorrindo agora amanhã pode sofrer. Cabeça de gelo não é nenhuma não. Dizia que me amava, que decepção. Amava porra nenhuma. Que amor é esse que só faz chorar? Amava porra nenhuma. Eu tô sofrendo agora, mas vou superar. Amava porra nenhuma. Falo do Marajó, mente romântico. Tá parecendo um déjà vu. Você querendo ir embora. Eu já conheço essa história. É, e eu te conhecendo bem, tá tudo dentro do normal. Já vou antecipar o final. Daqui 10 segundos eu vou ouvir bater a porta. Em 30 segundos na primeira esquina vai dar a volta. E aí, em um minuto vai estar aqui. Tá querendo sumir da minha vida. Desse jeito você se complica. Nessa história só acredita quem não conhece seu histórico de recaída. Tá querendo sumir da minha vida. Desse jeito você se complica. Nessa história só acredita quem não conhece seu histórico de recaída. Se quer um conselho bom, fica. DJ Marcelo. Alanzinho, simplesmente romântico. Tá parecendo um déjà vu. Você querendo ir embora. Eu já conheço essa história. É, e eu te conhecendo bem. Tá tudo dentro do normal. Já vou antecipar o final.

Marcelo. Infelizmente eu preciso te dizer que quando chego perto de você sinto uma mistura de amor e ódio. Mas te amar não posso. Segue teu caminho que eu não quero esse destino. Você me fez sofrer pra você. Não volto mais. Chega de mentiras. Lembra que te disse um dia, se não quer meu amor, faz favor. A Carroça da Saudade. Cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saio perdida na vida, ficando por ficar. Não contava que a saudade ia te encontrar, e agora tá aqui. Fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. Que tinha distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. Não preocupa não, que essa dor aí logo passa. Alanzinho, simplesmente romântico. Tão cheia de certeza, você duvidou que não existia mais resquícios de amor. Saio perdida na vida, ficando por ficar. Não contava que a saudade ia te encontrar, e agora tá aqui. Fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. A sua saudade é com mais alegria e descontração. Aqui, aqui é a Carroça da Saudade. A aparelhagem que conquistou o povo do Pará. Thank you. gente sabe que na verdade somos dois covardes. Vamos vivendo tentando esconder que na verdade eu e você somos os dois vagabundos e a gente se completa. Amo ela, ela me ama. Somos tampa e panela. Somos os dois vagabundos e a gente se completa. Somos os dois sem vergonhas. Não vale nada, nem eu e nem ela. A gente sabe que na verdade somos dois covardes. Vamos vivendo tentando esconder que na verdade eu e você somos os dois vagabundos e a gente se completa. Cortaram minha luz, perdi o meu emprego. A minha geladeira é só ovo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. Com o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo o meu celular, porque preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo o meu celular, porque preciso ligar pra você. Eu bebi minha bicicleta. Alanzinho, simplesmente romântico. Cortaram minha luz, perdi o meu emprego. A minha geladeira é só ovo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido. Com o que aconteceu? Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu. A carroça da bebi saudade. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Só não bebo o meu celular. Agora sair. O sabor mais gostoso do Brasil. DJ Marcelo. Relembra a casa com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela, me dizia num sorriso, mas na lágrima o aviso, pra que eu tivesse cuidado, na partida pro futuro, eu ainda era puro. Mas num beijo disse adeus. A minha casa era modesta, mas eu estava seguro. Não tinha medo de nada, não tinha medo do escuro, não temia trovoada. Meus irmãos à minha volta e meu pai sempre de volta, trazia o suor no rosto, nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperança. essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Por isso eu venho aqui. Búfalo do Marajó, a carroça da saudade. A mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos.